Aquele moço bem mais perto de mim. Teus olhos têm um verde bem mais verde do que o verde capim. Quando eu lhe vejo, até pareço um beija-flor de manhã, sobrevoando os campos pra beijar a doce flor da maçã. Por esse moço eu me arrasto feito cobra no chão. Escondo meu veneno e me entrego com amor e paixão. Sem ele eu me perco, fico feito sabiá sem laranjeira. Sem ele sou bom dia de ressaca em dia de segunda-feira. Sem ele sou alguém. Eu me arrasto feito cobra no chão. Escondo meu veneno, me entrego com amor e paixão. Sem ele eu me perco, fico feito sabiá sem laranjeira. Sem ele sou bom dia de ressaca em dia de segunda-feira. Sem ele sou alguém pela metade. Deus, por esse moço eu me arrasto feito cobra no chão.